Eu morrerei longe dos olhos teus, pois teu amor não foi amor. Eu sei que a saudade irá me atormentar pelo prazer de me fazer chorar, mas nunca mais hei de voltar. Eu sei que não virás jamais aos braços meus. Teu coração há muito me esqueceu. Não tens amor por meu amor. Ah.